Ambos estão terrivelmente exaustos. Apolo não sabe onde está, é um instinto cego. Mas agora está voltando e Apolo recebe um cruzado de esquerda. Mas o que estará mantendo esses dois de pé? Chega o momento da decisão, aí vem Balboa. Mas o campeão consegue desferir outro de esquerda. E a luta continua mais violenta que nunca. Estão exaustos, mas continuam de pé e ninguém sabe como ou por quê. É uma luta realmente sensacional, senhoras e senhores. É um combate que jamais sairá da mente de todos aqueles que a assistirão. Um combate realmente sensacional. Um hook de esquerda na altura da cintura. Mais um cruzado de esquerda. Outro cruzado de esquerda. Ambos estão cansados. Mais um cruzado de esquerda. Em cima do campeão. Mais outro de esquerda. E caem os dois. Começa a contagem, senhoras e senhores. Se nenhum dos dois conseguir... Apolo, o campeão, manterá o título de campeão do mundo. E ele agora começa pelas cordas. Começa a se levantar. Também acontece a mesma coisa com o Balboa, mas cai. Seis. É um momento sensacional. Sete. Levanta. Oito. Começa Apolo a levantar-se. Nove. E cai, senhoras e senhores. Enquanto isso, acabou. Ele conseguiu. É o novo campeão mundial dos pesos pesados, Rock Balboa. Senhoras e senhores, numa luta realmente incrível, com uma vitória por nocaute, o novo campeão mundial dos pesos pesados, Rock Balboa. Eu só quero dizer uma coisa. A minha mulher que tá lá em casa. Olha, Adrian, eu consegui! Eu te amo. Vem, campeão! Isso aí! Conseguiu. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Yo, Adrian! Jurassic Cast no ar, meus caros internéticos, voltamos com mais um episódio. Este quem vos fala, esta voz inebriante, aguda e ridícula que é a minha, sou eu, Calaveira. Está comigo aqui o Miote. E aí, galera, nesse filme tem um apelido que eu, toda vez que escuto, eu morro de rir. Almôndega. Ah, é? O Thunderlip chama ele de Almôndega. Ah, está comigo aqui também o Brunão. E a previsão para hoje desse podcast é... Bem! Ai, meu Deus do céu. Hoje é aquele dia que a gente tanto aguardava e tanto tinha medo, né, meu ótimo? Esse dia ia chegar, cara, porque a gente não tinha como negar, a gente não tinha como fugir desse dia. É verdade. Interneticos, chegou o dia de nós falarmos sobre o começo do fim da era Rock Balboa. Depois retomou no último. Renasceu das cinzas no final, né? É, renasceu das cinzas de maneira gloriosa. Mas esse e o seguinte, Deus me livre e guarde. Mas isso hoje, né? Porque na época, porra... Não, nem na época, Miote. Na época fez sucesso pra caralho, olha só. Fez sucesso pra caralho. Olha só, já vou dar um dado aqui, esse filme, ele tem orçamento de 17 milhões de dólares. No fim de semana de estreia, ele arrecadou 16. Então, velho, pode guardar seu argumento no bolso, Calaveira. É porque todo mundo gosta de ver o Stallone, né? Na internet, mas olha só. Rock 3. Como é que é o subtítulo dessa merda aqui? É o Desafio Supremo. O Desafio Supremo, velho. E isso não tava em roteiro nenhum dele, não, viu? É mesmo, né? Com o nosso querido Mr. T, cara. Com o nosso mais que querido, o Hulk Hogan. Meu Deus do céu, internet. Esse filme é emblemático, Calaveira. Olha só. Esse filme tem o Thunder Lips, Hulk Hogan. É o primeiro filme do Mr. T, a estreia dele no cinema. E tem a morte do Mickey, rapaz. E tem o Apollo correndo na praia de shortinho e top, velho. Velho, esse filme é bom demais, cara. Não é, não. O que, que fizeram com o meu Rock, cara? É um filme que me emocionou. Me emociona até hoje. Ah, internet, nós voltamos logo após os reclames do Jaivinho, cara. Eu tô muito triste, mas eu tô alegre, porque eu sei que eu vou rir muito hoje. Sobe o zóio do bichano. Eu sou de tamanho amanhã. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. E agora a parte boa do programa, a parte dos patrocinadores, não é, Miotti? É a hora que a gente recebe dinheiro, né? A parte gostosa, que pelo menos a gente adora. Isso, que a gente pode pagar as nossas vitrines, né? É, depois pagar o pessoal que participa também. Não, aí não. E as camisetas do Jurassicast, atenção, últimos dias para venda das camisetas. Save Ferris, McLovin, Thundercats, Aura Time e Act One. Vai até dia 31 agora, né? Finalzinho de agosto. Isso, 31/8, acabou mesmo, não tem mais. Vai tirar ela de circulação. Ainda tem numeração? Ainda tem tudo. Tá, é só você pedir, até dia 31/8. Não pediu, perdeu. Então não dá bobeira e pede logo a sua camiseta, que vai sair de linha e não vai voltar. Uma que ainda está à venda no site é a Italia Stallion. Inclusive, é homenageando o programa de hoje. E é interessante que eu estava revendo o Rock para gravar esse programa, como aparece Italia Stallion no filme. Aparece muito. Na primeira luta que o Rock faz com o Mr. T, quando filma lá de cima, tá mostrando o ringue, é o símbolo do Garanhão. Aí, ó. A moto dele tem um símbolo lá do Italia Stallion. Tem uns easter eggs ali que eu nunca tinha percebido, fui perceber agora. Se você curte Rock, essa é uma camiseta que você tem, é necessidade ter. Com certeza, esse aí tem que comprar mesmo. E agora um aviso, hein? Pra quem quiser comprar as nossas canecas, o endereço do site mudou. Antes era loja.themagicbox.com.br, agora não tem mais o loja. Agora é direto, themagicbox.com.br. Inclusive, se você quiser comprar as canecas do Rock, que são fodas para caralho, que eu estou aqui pedindo a minha há muito tempo. Eu também. Acesse lá themagicbox.com.br e compra. Essa preta aqui é a, pelo menos a que eu mais curto. E você, Miotti? Duas canecas são sensacionais. A preta é a que tem escrito a frase clássica do sexto filme, né? Ninguém baterá tão forte quanto a vida. Ah, isso aí é uma lição para minha vida, para a vida de todo mundo. Então, de um lado é ele falando essa frase, o Rock, né, no sexto filme, com aquele chapeuzinho. E do outro lado tem as cenas do filme, né? Ele, o Italia Stallion também escrito e tudo. E o símbolo do Jurassic. Essa é uma das canecas mais bonitas que eu já vi. Particularmente é a que eu acho mais legal. E é barata, R$25. Vale muito a pena você ter essa daqui. E a branca, né? Já tem outra frase, que é a frase clássica do Rock. Adrian, eu consegui. Só que tá escrito em inglês. Tem que fazer igual o Rock. Fury. Tem que fazer igual. Então você tá esperando o quê, meu filho? Entra lá pra garante também a sua caneca. Garante a preta, garante a branca. Garante pra sua namorada, pro seu namorado. Com certeza ele vai gostar. Ele vai amar esse presente aqui. E se as pessoas têm curiosidade de ver a caneca e as camisetas que a gente usa, assiste nossos vídeos. Todos os nossos vídeos a gente tá mostrando as canecas e as camisetas. Fica com o programa do Rock 3, que tá fodástico. Ah, e lembrando que a semana tem Cozinha do Tchaka do Rock 3, hein? Que será que vocês fizeram, hein? Que será? Agora vai ficar de surpresa. Depois daquela gororoba... A gororoba de Yoda, né? Ficou muito bom aquilo lá, viu? Nossa, ficou uma mistureba danada aquilo ali. Esse programa do Rock 3 ficou um programa bem diferente. Tô curiosa pra ver. Vocês vão saber por quê. Porque esse eu ainda não vi em primeira mão. Esse não. Thunder Lips. Porra! O homem perfeito. Não, o miote é o Thunder Lips. O miote acho é o Thunder Lips. Acho que ele tá mais pra Mr. T, hein? Não. O miote é o Thunder Lips, porque a cara que o miote anda fazendo nos vídeos do Jurassic Cast, velho. É sedução pura, né, velho? Velho, é o Thunder Lips, sou total. Thunder Lips, velho. Só falta aquele bigode que vira semi-barba, né? Nossa, velho. Como é que um bigode começa no bigode e vai terminar lá no queixo, velho? Sério? É a virilidade, né, velho? É o viril, né? Testosterona, é testosterona faz isso. Testosterona na veia, meu amigo. Nossa senhora. Miote, vai lá. Qual é o título dessa porra em inglês, vai? É rock. É um Mr. É T mesmo, velho. É rock. Voltamos com o Stallone, voltamos com a Thalia Shire. É Thalia ou é Thalia? Eu nunca lembro, cara. Eu nunca sei. Vamos chamá-la de Thalia. Thalia Shire. Voltamos com o Burt Young. Voltamos com o Cal Weathers. Com o Cal Ventania ou Cal Tempo, né? Cal Tempos. Cal Tempos. Conhecido também como Lamb Caurise. Voltamos com o Burgess Meredith. Voltamos com... Não, esse não voltou, não. Voltou. O Tony Burton é o único que participa dos 6 filmes junto com o Stallone e com o Burt Young. Esses são os atores dos outros filmes. Eu acho que a gente não precisa falar mais nada deles. Não, tem estágio. Não precisa. A gente já falou pra caralho, são fodas. Nesse aqui, o Burt Young engordou de novo. É a única coisa que eu preciso falar disso. Ele tá começando a engordar. Ele engordou, ele tá quase no pole do primeiro filme já. Ele deu a engordadinha e tá tão bêbado quanto tava no primeiro filme. Nossa, ele tá quase tão insuportável quanto no primeiro filme. Isso, exato. Ele tá mesmo. Principalmente no começo do filme, né? Depois ele fica ali de coadjuvante do coadjuvante, né? E depois vira um racista do caralho. Eu não vou dar razão pra ele, não. Sabe o que, é que eu mais gosto nesse filme? É o quanto que a Thalia Shire, ou Thalia Shire, ficou gostosa. Porque eu sempre achei ela gata. Ela anda sem sutiã. Vocês perceberam isso? Eu não percebi isso, não, porque a roupa dela é tão feia. Cara, que figurino horroroso, velho. Por que que fizeram isso com ela? Sério? Aqueles cabelos dela, puta merda. Chuquinha na têmpora, gente. Isso! Isso é muito errado! Qual é o sentido de fazer um rabo de cavalo na orelha? Sério? Pra quê, velho? É só pra escrotizar a mulher? É só pra falar, olha, ela estava passando por um momento difícil da vida. Não, velho. Ela é rica, mas continua escrota. Botão fizeram isso. Isso, ela é rica, mas é brega. Inclusive, não só o cabelo, mas o figurino da Thalia Shire, Deus me livre e guarde, velho. Não, velho, tá parecendo uma véia. Ela só usa roupa de véia. Nossa, cara. Sério, será que o Rock, com toda a grana que ele ganhou, ele não podia ter contratado uma consultora de moda pra ela, assim, ou alguma pessoa nesse sentido, assim? Só contratou pra ele, porque ele só usa terno Armani, tudo bem caído. A roupa do Stallone tá linda. Aquela do começo do filme, né? Porra. Ele tá parecendo um pinguim, velho, nesse filme, cara. De tão arrumado que ele tá, velho. Nossa, é verdade. E fez plástica na cara. É verdade. Ele arrumou a boca caída, né? O que eu mais gosto desse filme... Na verdade, não é uma característica desse filme. É uma característica de todos os filmes. Eu dou graças a Deus toda vez que eu vejo esse filme de que filmes ainda não tem cheiro. Eu acho que eu sei o que tu vai falar, da Academia do Apolo, né? Academia do Apolo, velho. Cara, sabia, velho. Toda vez que eu vejo os caras entrando naquela academia, velho, eu fico imaginando o futum de c... que devia estar ali, velho. Gente, é uns c... tudo suado, velho. Cara, e é um mais suado que o outro. Isso, bicho. Cara. Mas me dá uma aflição. Velho, a parede tá suada, velho. Não, o pior de tudo é botar a Talia Shire lá, porra. Isso, cara. Ah, coitada mas ela... dela. Não, a única mas mulher naquela porra. Não, mas peraí, velho. Ela é a alma do rock. Eu sei, mas assim, a sacanagem, ela tá dentro da academia, porra. Eu tô falando o personagem, não tô falando a atriz. Ah, entendi. Podiam ter dado um pregador de roupa pra ela botar no nariz, velho. Pra ela poder entrar ali. Porque, velho, toda vez que eles entram naquela academia... Sério, eu olho pras paredes. As paredes estão transpirando, velho. É muito negão suado, velho. Cara, brincadeira não. Essa cena que o Brunão tá falando, ele é o paraíso da bonitinha mais ordinária, velho. É verdade. Ela ia entrar ali e ia ficar loucaça, velho. Ela ia fazer assim... Ah, velho, ela ia ter um treco, a Lucélia. Ela ia ter um treco. Ela ia sair gritando negro e dando na cara daqueles negão suado. E aí, velho, ela ia pegar pau do cara e bater na cara. Ela ia fazer pegar o pau de um negão e bater na cara do outro. Ela ia ficar ensandecida. Lucélia, o que que tá cheio dentro daquela academia? Cheio de quê? Negro! Obrigado, Lucélia. Lucélia, tem tempo que não pinta aqui, né, não velho? É, velho? Lucélia, tô com saudade do Lucélia. Já tá esquecido dela, já. Não, sabe o que é pior? Que na dublagem, na hora que o... que acontece lá o problema com o Mickey, né? Que o Klubberlang empurra ele. Ah. O Mick chama ele de macaco. É, velho. É. Chama mesmo. Sai daqui, macaco. Sai daqui, esse macaco. Seu lugar. Eu de papel. Eu vou te surrar feito um cão. Você vai apanhar feito um cão. Ah, tem que levar esse macaco para o ringue. Cara, que politicamente incorreto, né, velho? Totalmente. O filme foi dirigido por quem, Brunão? Sério, depois que o Sylvester Stallone ganhou dinheiro com o Rock, a única vez que ele deixou alguém meter a mão no filme, na direção do filme, o filme foi uma merda. Foi o segundo, o quarto, né? O quinto, o Rock 5. Ah, sim, o Rock 5 foi. É do mesmo diretor do primeiro, cara. É verdade. Nessa época, 1982, cara, ele tava no auge da carreira, cara. Ele era já o estabelecido Rock, já tinha feito o primeiro Rambo, o cara tava rasgado, que nesse filme ele tá rasgado já, de forte, de bicho tá saradaço, assim, sinistro. Tava mega astro, cara. Ele já era o Sylvester Stallone nesse filme, né? Exatamente. Tanto que ele tá, nesse filme, é o que ele menos interpreta o Rock, cara. É verdade. Esse filme, ele é o Stallone, ele não é o Rock. Tem uma coisa que é muito bacana nos filmes, de toda a saga do Rock Balboa. Cada filme manifesta o período que o próprio Stallone tava vivendo na vida dele, né? Isso é verdade. No primeiro filme, você tem o desconhecido que tá tentando se tornar um astro de Hollywood. No segundo filme, tem o desconhecido que se tornou um quase astro e nego mesmo assim ainda começou a sacanear ele, ele precisou provar de novo que ele era foda. Agora no terceiro filme, como o Brunão falou, a gente já tem a consagração, o cara já é o Sylvester Stallone, já carrega o nome dele, é maior do que o título do filme, em alguns filmes, ele já é o Stallone que todo mundo conhece. No quarto, a gente tem a decaída, que é quando o Stallone começa a cair mesmo, né? Não, o quatro não. O quatro ele ainda é mega astro. Ainda é, é no começo do quatro ele cinco. Ainda é um astro, mas está começando a cair já. O 4, na verdade, ele tá fazendo muito filme. Na época ele tava fazendo muito filme mesmo. No 4, é. No 4 ele tava no auge. O Tang Cash, o Stallone Cobra. Peraí, Miotti. Não, ele tava fazendo, não tô falando que se o filme é bom, não. É, não, então, filme, mas né? Justamente. Mas ele pode ter feito muito filme. Mas assim, eram todos filmes medíocres, né? Eram filmes que a gente até gosta. Não, o Falcão, o Campeão dos Campeões, fez o... Porra, o Dagolo Goblos, velho. Porra. Pô, mas tá, o Falcão é bom, velho. Pô. O Falcão é bom, o Falcão é bom. Não, é bom, mas Rambo 3 acabar de fazer Rambo do porra, o sucesso que foi Rambo 2. Só o Miotti acha Falcão bom, velho. Não, não, eu adoro esse filme, cara. Ainda mais porque tem essa trilha sonora. Solta aí, Miotti. Ele tá mais Rock Balboa do que no terceiro filme. É mesmo. O Falcão Campeão dos Campeões. É porque, cara, mas enfim, né? O filme sempre acompanha essa questão da vida dele, né? A partir da década de 90, que começou a decair. Começou a fazer uns filmes assim, mais ou menos, tudo, né? Tudo bem, fizeram sucesso, né? Mas foi logo depois do Rock 5, que ele começou a cair e sumiu. Rocky Balboa está campeão dos pesos pesados, né? Depois de ter vencido o Apollo. Depois de ter levado tanta porrada do Apollo. O começo do filme é exatamente você mostrando ele vencendo as competições pelo título, né? E ele derruba todos os inimigos, ele tá mega astro. Mas lá na frente aparece um outro lutador, o Clubber Lang, interpretado... Não sei se é interpretado, né? É feito pelo ensandecido Mr. T. Vivido pelo Mr. T. I pity the fool! E o Clubber Lang, ele decide desafiar, insulta o Rock, diz que ele tinha que enfrentar o Rock. Rock, eu quero você, eu quero você, eu quero você, eu quero você. E aí o Rock resolve lutar com ele. E aí o Mickey não queria, ele diz que o Mickey... conta pra ele que ele... as lutas estavam sendo meio que armadas, só estavam escolhendo adversários fáceis, que o Rock ia com certeza vencer, e aí ele acaba perdendo o Rock, né? O Mickey morre, o Rock fica deprimido e aparece o Apollo e fala que ele precisa retomar o zóio do bichano. A sinopse não faz sentido nenhum, porque o Rock é um completo idiota no primeiro, ele é um meio retardado no segundo, e no terceiro ele vira um cara que faz propaganda pro American Cartão lá, o American Express, lá. Porra, é essa? O que, que aconteceu? Ele levou tanta porrada do Apollo que ele pegou do trampo? É, agora ele tem dinheiro, né? Agora o pessoal chama ele pra fazer as coisas. Mesmo se ele sendo bom ou não. Velho, o Apollo deu tanta porrada na cabeça dele que o cérebro deu umas três giradas lá dentro e ficou bom, cara. Caralho, velho. Desentortou. Porque, cara, no segundo filme a gente vê que ele tá tentando fazer propaganda, mas ele não consegue decorar texto. E fica aquela coisa ridícula. Cara, no terceiro o bicho tá fazendo programa pro Teleton. Ele tá fazendo especial dos Muppets. Dos Muppets. E aquele especial dos Muppets existiu. Ah, existiu, é? Existiu, foi com o Stallone. No YouTube tem algumas partes tudo. Não tem o programa todo. Aqueles bonequinhos que estavam ali na frente eram como se fossem fãs dele. Aí elas ficam assim, Rock, Rock, Stallone. Ou fala, eu chamo ele de Stallone, agora não lembro. Dê um soco pra gente ver, dá um soco pra gente ver. Aí ele dá um soco lá, tá, aí elas. Ah, elas desmaiam assim. É bonitinho. Tá Muppets, né? O que eu Muppets falar? É bom, cara. Muppets é excelente. É muito legal. E, cara, aquele negócio do Teleton, eu não sei se ele chegou a fazer aquela merda. Tem uma cena que ele aparece ali que é tirada do Oscar. Ah, é? Qual? Eu não sei qual que é. Tem uma das cenas ali do começo, que mostrando ele mega famoso lá, que foi feita no Oscar. Ele foi pra algum Oscar aí e nego pegou lá. Ele também faz propaganda do DeLorean. Do DeLorean, isso. A Batalha dos Campeões, Rocky Balboa versus Thunder Lips. Alô, amigos do esporte, aqui é Dennis James com Jim Healy ao lado do ringue. Esta noite teremos uma luta diferente para vocês, o pugilista contra o lutador de luta livre, sendo que a renda vai para obras de caridade. O que você acha do lutador de boxe e um de luta livre do mesmo ringue? Bom, você conhece aquela regra. Assim que o lutador de luta livre agarrar o pugilista, será o fim da luta. Que diabo está havendo na sua cabeça? Alguma coisa funciona nela? Alguma coisa funciona, sim. Eu acho que não, porque para lutar com uma criatura dessas é preciso ter uns 50 quilos de cérebro destruído. Eu já vi lutadores maiores que dinossauros. Já lutou com um dinossauro, garoto? Ultimamente, eles não. Podem provocar um montão de lesões. O campeão mundial de luta livre está entrando agora. E sabem de uma coisa? É realmente uma figura exótica. Muito exótica. Estão trazendo ele nos ombros? Não, está andando. Eu vou pegar você, Balboa. Vamos cancelar. Mick, é pra caridade. Está esgotando... Vocês são lixo! Caridade. Ninguém faz tanto assim pra caridade. Bob Hope faria. É verdade. É melhor você chamar o Bob Hope. A todos os meus escravos que estão aí, o Thunder Lips está aqui em carne e osso. Ai, meu Deus. O maior dos homens contra a maior almôndega. Puxa, ele é um monstro. Quanto você cobraria para entrar no ringue com ele? Você gostaria de começar com o Porto Max? Esta é uma luta bastante diferente. No canto branco, uma incrível visão. Medindo quase 2,15 metros. Pesando 180 quilos. Grande, né? O fabuloso campeão mundial de luta livre. Este aqui é o maior braço do mundo. Um homem que chama-se a si mesmo de o maior objeto do desejo. A montanha da luxúria. O primeiro e único Thunder Lips. Ha! de inveja! Vocês são lixo, estão ouvindo? Lixo! Vocês são lixo! No outro canto, o demolidor da Filadélfia. Calem a boca! Ou eu parto vocês ao meio! Quanto será que ele come? Conhecido como o garanhão italiano, pesando 101 quilos, o atual campeão mundial de todos os pesos, Rock Balboa! Rock! Para o centro do ringue, por favor. Tá bem, vamos lá. É assim, vamos lá. Cuidado, hein, Rock? Senhores sabem que é uma luta exibição, portanto tenham calma e deem um bom espetáculo. Escuta, depois da luta, que tal a gente tirar um retratozinho, gente? Ah, está em apuros, cara. Você me irritou. Eu vou partir você no meio, assim, ah! Ultimamente, todo mundo quer me surrar, me. Eu vou quebrar o Balboa! MC Rock, é só uma exibição, não é pra valer. Fique atento, faça careta, gira em torno do ringue. Tem que mantê-lo correndo, está bem? Ele é o ringue. Fico nervoso toda vez que ele faz isso. Cara, eu não sei quem foi o diretor de figurino dessa desgraça, mas você que está ouvindo isso, porque você é nosso ouvinte, que eu sei, porque você colocou o Mr. T com roupa de índio, velho. O que que tava passando pela sua cabeça, cara? Mas se é a roupa dele, normalmente. Do Mr. T? É. Não, o negócio é o seguinte, velho. É porque o Mr. T gostava de usar esses brincos que vende na Feira da Torre, velho. Essas porra cheia de peninha, cheia de chocalho, cheia de balagandã. Ele usava, e usava dois. E aí, cara, qualquer roupa que ele bote, quando ele usa essa merda, fica um indígena. Tem uma cena na luta do Rock com o Thunderlips. O Mr. T está de smoking na plateia. Ele está de smoking na plateia, sentado, e de argolinha de índio, velho. O problema não é ele estar de smoking de argolinha de índio. O problema é quando ele aparece de casaco de couro de babado. Sabe aqueles babadinhos que tem? De cowboy country? Que ele aparece com um casaco desse e de brinco de índio, cara. Não, mas o brinco de índio é o filme inteiro, cara. Ele só não entra no ringue de brinco de índio porque vai dar merda. Isso que o Miotti falou é verdade. O Mr. T, ele era meio maluco, né? Malucão. E parece que deu problema quando ele foi fazer o Rock. O Stallone fala, né? Que foi complicado de fazer as cenas com ele, né? Porque ele queria fazer do jeito dele, ele não decorava texto. Aí o Stallone falou assim, ó, você tem que fazer assim. Aí ele, não, eu vou fazer do meu jeito. E ficou aquela loucura, velho. Que maluco do caralho, né, velho? Cara, mas vou falar uma verdade, verdade seja dita. De todos os filmes, é o que mais tem cara de vilão. Com certeza. O vilão da saga Rock é ele. É, ele é o vilão da saga Rock, porque o do quarto filme, o Draco, ele não parece um vilão, ele parece um ciborgue. Inclusive, no joguinho de videogame que tinha no Master System... Era o mais foda. Era o mais difícil. Era o mais difícil, era acertar ele. Aí, meu, tia, era assim, tamo porra, junto, eu velho. Jogava no máximo Mega. É, mas aí sabe o que eu fazia? Eu tinha um Rapid Fire. Aí era um bagulho que você botava no controle, aí você só não precisava ficar apertando, você só apertava o botão uma vez, aí ficava repetindo. Que é o que o Rock faz no final da luta também, né? Ele liga no Rapid Fire, né? Porra, eu falei, caralho, ligou o turbo, vai! Caraca, massa! Mas o Mr. T, velho, ele tá completamente ensandecido nesse filme, velho. Tá. Nego tirou a coleira dele e falou, vai! E ele foi, velho. Mas ele deu muito problema na época do filme mesmo. A gente viu um especial, não foi, Leonardo? Foi, o especial do Rock, né? Da saga Rock. Que ele falava que ele queria mandar no cenário, no filme. É uma coisa doida desse jeito, cara. Mudar a coreografia pra fazer, é uma coisa assim, né? A coreografia ser dele, sei lá. Eu não sei se... Eu não lembro se ele chegou a bater no Stallone alguma vez, ou chegou a sair na porrada com o Stallone. Eu queria saber, que na verdade, assim... Ele apareceu nesse filme, né? Onde será que o Stallone achou esse cara? Na verdade, pelo que eu li na internet, tinha um outro cara que tava sendo cotado pra ser o favorito pra interpretar o Clubber Lang. Era um lutador de boxe mesmo, chamado Ernie Shavers. E esse Ernie Shavers deu mais trabalho pro Rock do que... Pro Rock, pro Stallone do que o Mr. T, cara. Esse cara, ele... Na verdade, não é que ele deu trabalho, né? O Stallone também tava maluco, chamou o cara, falou, olha, eu vou te dar o papel, mas mas só se a gente sair na porrada de verdade. Ah, foi, tá certo. E o Shavers falou, peraí, velho, você tá louco, velho. Falou, não, nós vamos sair na porrada de verdade, esse vai ser o teste. Se você passar, se você me enfiar a porrada, você vai ganhar o coisa. Aí tá, eles começaram a lutar e tal, não sei o que, daqui a pouco, velho, o Stallone começou a encher o cara de porrada, o Shavers perdeu as estribeiras, velho. Deu-lhe uma porrada nas costelas que dobrou o Stallone no meio, velho. Mas Stallone também é louco. Porque assim, ele fez o primeiro filme, aí ele, pô, já peguei uma experiência como boxeador, né? Vou me meter a lutar boxe. Parece que ele quebrou o pulso dando porrada no Apollo Creed, no ator mesmo, que ele saiu na porrada mesmo. Nesse agora, deu esse problema das costelas. No quarto, o Draco deslocou o coração dele, velho. Caralho, velho. Foi mesmo. Stallone é louco, véio. Ele ficou internado 3 dias na UTI porque a membrana que envolve o coração inflamou. Porque o coração dele saiu do lugar. Que isso, velho. Ele conta isso, pô, cara. Pô, ele conta isso, ele conta isso. Quebrou as costelas dele, aí o Stallone desceu do ringue, não disse mais uma palavra e, de acordo com o Shaver, nunca mais eles conversaram, velho. Desde então. Aí ele escolheu o Mr. T pela questão óbvia, que o Mr. T, ele é um vilão ambulante, né, cara? Ele é, e ele faz tudo de vilão, né? E ele não tem nem por que odiar tanto o Rock, né? Ele odeia porque ele odeia. É o clássico vilão que é vilão porque é vilão. Ele odeia todo mundo. Ele odeia todo mundo, velho. Velho, a cena que ele aparece, que é na hora que o Rock tá lá inaugurando a estátua, velho, o cara tá louco pra caralho, velho. Ele tá ensandecido pela razão óbvia, porque ele tá tentando lutar contra o Rock. E o Mickey, que é o manager dele, que é o gerente dele, né, fora o treinador, ele não deixava o Clubber Lang enfrentar o Rock, porque o Clubber Lang era o que o Rock era no primeiro filme. Ele era um cara com gana, cheio de vontade de ganhar. E, cara, o Rock virou um yuppie. Do Wall Street, que malhava, ficava com uma correntinha de ouro, fazendo pose pras mulheres beijar ele. O Rock se tornou um cara desse. E ele, o Mickey e o Rock, eles eram aquela relação pai-filho, né? E ele não queria que o Rock se metesse com o Clubber Lang, porque ele falou assim: meu irmão, esse tiço vai moer o meu garoto, velho. Isso usa brinco de índio, cara! Você tem noção do quanto esse sujeito é doido? Ainda mais porque ele veio botando ali outros boxeadores que ele sabia que o Rock ia ganhar fácil, sacou? As lutas não eram armadas, tipo, ah, você vai entrar e você vai perder, mas ele botava um cara que ele sabia que o Rock ia enfiar porrada e ok, passou. E esse era um cara que ele falava, velho, o Rock vai enfiar porrada, mas vai perder, velho, porque o cara é louco. E aí ele simplesmente vira e fala assim, cara, tu não vai lutar. E aí é quando o Mickey começa a ter problema de coração também, porque é um momento tenso na série, né, cara? É, na verdade ele tem um probleminha de coração antes, lá naquela luta beneficente entre o Rock e o Thunderlips, que é qualquer nota, né? O que que acontece? Como o Rock tá muito famoso, aí ele é chamado pra fazer uma luta beneficente com um campeão do wrestling. Da luta livre. É, porque na época era o auge da televisão, né? Passando direto aquilo. Era muito bom. Eu vou te falar que até hoje eu sou fã dessa porra, velho. Ah, tá explicado. O Mr. T era de lá. Eu lembro, ele lutava também lá. Mr. T também era... Ele era também dessas lutas. Ele era... Ele fazia WWF também? Fazia sim. Aquela que passava no SBT. E quem tava muito em vigor naquela época, que tá até hoje, porque é um ícone... Tá com 60 anos ele. Ele é um ícone da cultura pop, né, o Hulk Hogan, né, velho? Ele não é um lutador, porque ele como lutador sempre foi aquele canastrão, ele fazia show. Cara, eu acho impressionante a carreira cinematográfica do Hulk Hogan, velho. É só filme merda, velho, de, tipo, ele de babá, ele de fada madrinha, ele de, sabe, espião de, sei lá, da casa do caralho. Sério, é só filme escroto, velho. Que agente é esse, velho, que consegue esses filmes pra ele, velho? Dublou o Central Row, velho, olha só. Terra Firminator Voice. Do Gnomeu e Julieta, que é o Guilherme Briggs, que faz, sabe aquele? Muito mais potência! Ele fica assim. Ele fez, é? É, ele é a versão em inglês, né? Ele fez o Pequeno Hércules. Mas, ó, o Rocky 3 foi o primeiro filme dele. Aí depois ele fez o Walker Texas Ranger com o Chuck Norris, olha lá. Muppets, velho! Muppets. Ele foi no Muppets, né? Guerreiros das Sombras, A Montanha do Diabo. É, mas ele fez uma coisa que muita gente não sabe. Gremlins 2? O Gremlins. Ele aparece no Gremlins, só que é versão só do cinema. Não, eu vi isso também. Só cinema. A do vídeo é outra. A do vídeo é com o John Wayne. A tela começa o filme queimar, porque os Gremlins estão lá botando fogo na projeção e tudo, né? Aí ele tá no cinema na hora. Aí ele olha pra trás, começa a brigar com os Gremlins, aí o filme volta ao normal. Isso não faria sentido no vídeo, pra botar em VHS, né? Aí eles fizeram outra cena. Fizeram outra cena com o John Wayne. eles entrando no filme do John Wayne. Isso. Cara, eu me lembro que eu tava vendo no cinema esse filme. Todos nós olhamos pra trás. Cara, pra trás, pô. Caralho, os bichos tão aqui. E o Hulk começa a tirar a camisa, ele... Volta o filme aí, senão eu vou subir aí e vou rasgar vocês. Inclusive era o movimento, o signature move, né? O golpe especial dele era rasgar essa camisa, assim, daquele jeito, assim. É rasgar a camiseta, assim, de um lado pro outro, assim, né? Isso, é. E é um jeito muito próprio que ele rasga a camiseta. Isso, é. Eu chamo de ícone pop porque a última coisa que o Hulk Hogan era um lutador. Ele era um ator galhofa, cara. Porque o wrestling, né, o WWF... São dublês, né, são cara? São dublês. É uma brincadeira cinematográfica aquilo ali. Não isso. Tem nada valendo prêmio. Eu não sei como é decidido quem que ganha e quem que perde nas lutas. Eles devem decidir isso ali na hora. Ah, velho, é lá atrás no Cara ou Coroa. É no Cara ou Coroa, sei lá, velho. Porque... E o Hulk Hogan, ele era tipo um cara patriota. Ele ficava usando a bandeira americana, né? E aí ele ficava usando aquele amarelo horrível. E ele tá no Rock 3 como... Miotti, qual é a tradução pro nome dele, Miotti? Lábios de Trovão, sei lá. É isso mesmo. Lábios de Trovão. Ele é a perfeição masculina para as mulheres. Esse é o personagem que vai lutar com o Rock Balboa, velho. Não, e é legal que o Rock já tá lá no ringue, todo felizão, todo mundo... Rock, Rock, Rock. E daqui a pouco vem o cara, né? Lá de trás, assim, no meio da multidão. Aí o Paul vira pra ele e pergunta assim... Por que estão carregando ele? Não, eles não estão carregando ele. O cara é gigante, velho. A altura dos olhos do Stallone batiam nos mamilos do Hulk Hogan. Velho, ele tava muito grande. E ele chega com 3 mulheres. Isso, com 5, com 20. No final tem umas 30 mulheres. Não, e ele só de shortinho, né, naquele esquema Hulk Hogan e tal. E eles começam a sair na porrada e o Hulk Hogan, velho, o Thunderlips, ele não tem pena não, velho. Ele tá no WWF ali com o Rock, que é inacreditável, cara. Um Bic vira pra ele e fala assim, meu filho, bate nisso aí e faz o que você quiser, eu não sei nem o que a gente tá fazendo aqui. Um Bic tava meio puto, que aquilo ali parecia um circo de, né, um circo. Sim, bombeiro. O Bic odiava essas porra. É, né, o Bic, porra, a gente tá, tinha que estar em um lugar sério, você é um pugilista, você é um lutador sério, essa pouca vergonha aqui, faz aí o que você quiser. Aí ele, Mick, vai lá, se diverte, é pra caridade. Ele, caridade cacete. Caridade com é rola. É, velho. Chega o juiz, junta eles dois e fala, gente, vão uma luta honesta, isso aqui é uma brincadeira, isso é exibição. E o Thunderlips, velho, e o Stallone olhando pra cima, velho. Aquela cena é muito boa. Porque, gente, o Stallone é baixinho, pra quem você não sabe, o Stallone tem 1,75m. Aí quando eles se juntam de novo, se separam, sai todo mundo, vão começar a luta. Aí ele vira pro Hulk e fala, vamos tirar o Polaroid depois. Velho, no Hulk Hogan, ele chega ensandecido. Ele pega o Stallone pelo pescoço, velho, e levanta igual um peru de Natal. É verdade, cara. O Stallone tem 1,77m e o Hulk Hogan tem 1,93m. Puta merda, é muita velho. Diferença. Mais de 20 centímetros, pô. Não, mas eu acho legal que aí a luta continua. E aí daqui a pouco, velho, o Rock, foda-se o boxe, né, velho? É, tira a luva. Não, e o legal é que o Hulk Hogan é tão louco quanto o Mr. T. Ele joga o Rock na galera e vai pra galera, pra dar porrada na galera e tal, né? O Hulk Hogan pega o Rock e levanta por cima da cabeça. Ele levanta igual um saco de arroz. E aí ele fala assim, eu vou atacar, velho. E o Rock, eu não sei o que aconteceu com o Stallone naquela hora, eu acho que ele ficou com medo de estar 2,10m do chão. Ele, Adrian! E chama a mulher dele, é velho. Vocês lembram disso? Uhum. Oi, Adrian! É Adrian! Caralho, você é doido, velho! Cara, ele joga o Rock no público, aí o público pega na quinta o Rock fileira, o Rock, rapaz, é muito o Rock longe sai joga. Correndo no meio do público e o Thunderlips atrás dele. Não, e ele, ele tira as luvas, pede pra alguém cortar as luvas. É, não, aí ele faz assim, meu Deus, o que que o Thunderlips está maluco? Aí os seguranças, velho, começam a querer chegar atrás dele, ele começa a dar porrada nos policial. Cara, aí vem a melhor cena de toda a saga do Rock, de todos os filmes, inclusive do último. Cara, o nego dá um close no Mickey e o Mickey vira e fala assim, Run for your life! Isso é muito bom, velho! E é nessa hora também que o Mickey começa a sentir o coração, né? É a primeira vez que a gente vê ele sentir o coração. Isso, sentindo o coração. Que já dá pra ver, ele queria pacotar ali. Isso. coitado do Polly, velho. Porque o Polly reclama pra caralho. O Polly fala. E verdade seja dito. Eu vou defender o Polly. Ele é o único personagem que sempre levanta pra defender o Rock. Vocês já perceberam? Em todos os filmes. É verdade. Velho, contra o Dragon. Se eu não me engano, contra o Dragon, os caras falam assim: ah, o Rock é um palhaço. Ele chega e fala assim: esse babaca aí, ele vai pra cima do Dragon. Aí o Rock que segura o Polly. Ele sempre chega pra defender o Rock. Aí é que vem a parte que o Rock vira e fala assim: tira a luva. Cara, que é, velho? Você tá maluco? Porque é uma coisa tão ridícula que ele tá batendo no auditório inteiro e chega o Rock pra salvar o auditório. É basicamente isso. Cara, o coitado do Polly leva um soco na cabeça, velho. Cara, o bicho capota de um jeito. Vocês lembram que ele dá uma cadeirada no Hulk Hogan? Aí o Hulk Hogan só olha pra trás, pega a cabecinha do Polly, velho, e faz tupum na cabeça do Hulk. O Polly cai desmaiado, velho. Não, e aí o Hulk Hogan e o Rock voltam a cair na porrada. E aí o Rock vai dando murro nele na barriga, não sei o que. Daqui a pouco, velho, o Rock levanta ele e joga ele fora do ringue, cara. Cara, aquilo ali foi foda, viu? O Sylvester Stallone não conseguia levantar o Hulk Hogan, tirar ele do chão. E eles tiveram que combinar com o Hulk Hogan ia dar um saltinho. Então, se você perceber, ele dá meio que um saltinho e aí o Rock consegue segurar ele em cima. Ah, é? Exatamente. Ele não tira ele do chão. O Hulk Hogan dá tipo um saltinho, assim, pra ele poder, sabe, dar um impulso pra levantar. Senão, porque o Rock não conseguia, porque o cara era muito pesado. Não, e aí dá empate, e aí no final o Hulk Hogan vai lá falar com ele felizão, né? Oi, tudo bom? Parabéns, seu. Boa luta aí, o Rock. Pô, ficou maluco, velho? Merda é essa ele? Ah, ele é. A luta é assim. Quanta saudade daqueles tempos tranquilos. Obrigado, obrigado a todos. De vez em quando surge uma pessoa que desafia tudo, que desafia a lógica. E realiza um incrível sonho. Em nome de todos os cidadãos da Filadélfia e dos muitos que se impressionaram com suas conquistas e sua incansável participação nas muitas obras de caridade desta cidade. E é com subida honra que descerramos este memorial, que ficará para sempre como homenagem ao espírito indômito do homem. Filadélfia saúda o seu filho preferido, Rocky Balboa. É, sim, é uma beleza mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu não sei o que se diz num momento desses. Há cerca de 3 anos, esta cidade realmente me recebeu muito bem. E eu quero agradecer de verdade por isso. Eu quero, sim. Eu estive pensando que... eu não ia falar nisso, mas é melhor eu dizer agora. Eu nunca faria nada para sujar esse esporte que tem sido tão bom para mim. Tanto que estive conversando com a minha esposa, meu manager... E nós achamos... é muito difícil dizer. Eu sinto que... Bom, eu estou achando que talvez seja a hora de eu descer e, quem sabe, me aposentar. Caindo fora enquanto pode, é? Não dê nenhuma estátua a esse otário. Dêem coragem. Eu lhe disse que eu não ia fugir. Você teve a sua chance, agora me dê a minha. Por que você não dá o fora daqui? Que dá o fora o quê? Não se meta, velho. Por que não diz pra essa gente que vem fugindo de mim? Política, cara. Este país quer me manter por baixo, manter todo mundo fraco. Eles não querem que um homem como eu ganhe o título porque não sou um fantoche como esse idiota aí. Você é um falastrão mesmo. Então desce daí, vem calar minha boca, bobalhão. Vem cá, eu tô te esperando, vem. Quando não, você quiser. Não. Esse cara é maluco, não dê ouvidos. Como é, bobalhão, você vem ou não vem? Então eu vou até a sua gente pra dizer a verdade. Eu sou o primeiro do ranking, primeiro! Isso significa que eu sou o melhor. Mas esse cara só quer lutas fáceis, enfrentar outros moloides. Eu vou dizer a você e a todo mundo aqui. Eu luto com ele em qualquer lugar, a qualquer hora, de graça. Mas vocês não verão isso acontecer, porque ele vai se aposentar. Olha, ele não luta com homens de verdade, porque suas lutas são arranjadas. O quê? Você é a vergonha deste esporte. Cala essa boca, velho. Você e esse cara não sabem de onde eu vim. Balboa, sua família está muito bem, não está? Você disse que é um lutador? Pois prove agora. Me dê essa chance. É uma vergonha a maneira como você vem me evitando. Se você não é covarde, por que não luta comigo? Eu não aguento mais ouvir esse papo. Quando pouco você quiser. Não importa onde está no ranking, você não terá essa chance. Fala sério. Eu me alegro que todos vocês tenham ouvido isso. Porque cara. Eu mereço essa chance. Pode lutar. Mas irá lutar com ele sem mim. Mas ele vem sempre fugindo, como um rato, como um rato. Sim, pra mim chega. Eu não quero mais nada disso. Eu não quero mais nada disso, você entendeu? Nada mesmo. Pra mim acabou. Eu quero que me julguem pelo meu orgulho, minha determinação. Ô, mulher. Ô, mulher. Olha aqui. Já que o seu marido não tem peito, talvez queira ver um homem de verdade. Aposto como você sonha toda noite com um homem de verdade, né? Então façamos o seguinte, quando você se sentir solitária à noite, eu lhe mostrarei um homem de verdade, beleza? Você quer? Você vai estar crolo! Você vai estar crolo! Então vem, vem! Solta esse cara! Solta esse cara! Daí a gente chega na cena onde o Rock vai inaugurar a porra da estátua. Porque fizeram uma estátua que não é do Sylvester Stallone. Fizeram de um cara muito bonito, né? De um cara bonito pra caralho, velho. Não se parece em nada com ele, cara. Tanto que quando o Stallone olha pra ela e fala assim, quem é? Ele não faz uma cara de quem é? Ele até olha assim pra Adrian, aí ela, nossa, ficou linda. Aí o Mickey, é, ficou bonita mesmo. E o Rock olha de novo pra estátua com a cara de quem é? E detalhe, essa estátua existe, né? É, mas tiraram de lá, né? Já tiraram, mas tiraram há muito tempo, né, da frente. Eles tinham tirado, depois colocaram de volta, foi né? Na época do Rock 6 eles voltaram com ela. Aí depois tiraram de novo. Ela fica onde hoje? Hoje eu acho que ela tá dentro de algum museu na Filadélfia. Acho que é o Museu de Artes. Ela tá lá dentro do museu. Ah, fica lá dentro, né? Não fica mais lá fora, não. E né, esse filme é todo cheio de metalinguagem, porque eles botam uma estátua de bronze no local onde ele fica pulando. Quer dizer, ele contou pra todo mundo, né? Pô, galera, teve uma vez que ele foi ganhar do Apolo, eu fui lá subir. Não, velho, no segundo filme, velho, ele arrastou uma multidão de criança lá, velho, tu não lembra? É verdade, tinha esquecido dessa cena. Momento Criança Esperança do segundo filme. É que aí começa a parte séria do filme, né? Isso, pois é. Que é quando começa o conflito do Rock, né? Ele tá lá inaugurando a porra da estátua, e chega o Clubber Lang, diz que vai pegar todo mundo e vai cair na porrada com todo mundo, chama o Rock de covarde, o Rock fala, covarde é o caralho, eu te encontro no ringue. E o Mickey fala, se você for lutar, eu não vou. Ele fala, como assim? Depois a gente conversa e vai embora. E aí o Rock fica naquela, não sei o quê, e aí vem o Mr. T, velho. E ele fala com a Adrian, aí mulher, hey woman! É. Hey woman! Muito escroto, né? Pra Adrian, né, velho? Que é a pessoa que tá sempre do lado do Rock, mas ela é sempre a pessoa mais deslocada do mundo. Ela nunca tem que estar ali. E aí ele fala, ô, mulher, e aí, você, seu homem não te dá prazer? Eu posso te dar prazer, não sei o quê? Vou te comer gostoso, assim, não sei o quê? Ei, você, mulher, seguinte, você tá aí do lado de um arremedo de homem? Você precisa de um homem de verdade? Você deve ficar aí de noite? Aí ele começa a ficar manso. É. Ele começa a ficar sensual. Você deve ficar aí chorando por um homem de verdade. Vai lá. Se você quiser, tô aqui, vamos lá em casa. É, vai lá no meu apartamento que eu vou te mostrar o que é um homem de verdade. Isso. Vem. E o Rock fica puto e vai dar porrada nele, aí vai o rebuliço do caralho. Mas essa cena, só uma curiosidade, essa cena, quando o Mr. T foi assistir a premiere do filme, a estreia do filme, ele levou a mãe dele pra assistir o filme. E ele disse que tá lá assistindo o filme e daqui a pouco chega essa cena e ele começa a falar isso pra Adrian. A mãe dele vira pra ele e fala assim, eu não te ensinei a falar esse tipo de coisa para mulheres respeitáveis. Levanta e vai embora, velho. Tá explicado o que o cara é doido. Porra, mãe, isso é um filme. Ela, não interessa. Eu não mandei você falar isso pra mulher. Levanta o pé, desculpa. Caralho, velho. Que merda de família, né? Não é, bicho? Essa família é muito unida. Não, e aí o que que acontece? O Rock vai cobrar a satisfação do Mickey. Falar de ele, não, nós vamos enfrentar o cara. E o Mickey fala, você tava enfrentando só gente que eu botava pra você lutar, porque eu sabia que você ia ganhar. Mas elas foram meio que armadas. Você não é tão bom quanto esse cara vai te trucidar. Do jeito que você tá agora, você não vai conseguir ganhar dele. E o Rock fica puto com ele, quebra um pau lá, conversa, discutem, mas no final o Rock acaba convencendo o Mickey de que ele pode, de que ele tem que enfrentar lá o cara. E aí o Mickey filho fala assim, garoto, da sua cabeça. Porque ele queria se aposentar, né? Há muito tempo, né? O Mickey já tá velho, cansado, já não quer mais nada, já ganhou dinheiro. E o Rock tava querendo também. Ele fala na hora da estátua lá que vai se aposentar. Isso, ele fala que vai se aposentar, mas aí o Mr. T aparece, né? É muito engraçado essa cena, velho. Todas as vezes que o Mr. T aparece, porque ele é toda cara, ele é puto o tempo inteiro, velho. Isso, velho. Eu fico imaginando por que que esse cara é tão puto, cara. Sério, devem ter enfiado um rabanete no rabo dele e, sei lá, quebrou e ele não consegue tirar, entendeu? Então, toda vez que ele senta, ele se lembra desse rabanete, ele fica puto. Não é possível, cara. Ele tava puto porque, velho, ele tava ralando, lutando, construindo a carreira dele aos poucos e ninguém dava chance pra ele. Sim, verdade. É uma covardia o que o Mickey tava fazendo. É uma sacanagem, entendeu? Não é uma coisa legal assim, velho, o Mickey tava olhando pro rabo dele, como todo mundo na Terra faz. Cada um olha pro próprio rabo. Até com o Rock tava sacaneando. O que, o Mickey? Tava mentindo pro Rock, né? Sim, tava mentindo pro Rock. Então assim, o Clubberlink tava puto por causa disso. Depois, aí é que ele fica doido de vez e sai dando porrada em repórter que não tem motivo nenhum. Mas assim, até esse momento tem um motivo pra ele estar com raiva. Apesar que os repórteres também são chatos pra caralho, né, velho? Eles ficam assim, o cara querendo se concentrar pra luta. E os repórteres, ô Clubberlink, tira o roupão, baixa os músculos. Ô Clubberlink, e aí, são quantas horas? Tá comendo muito ovo? Ô Clubberlink, ele, velho, me deixa em paz, caralho. Ô Clubberlink. Cara, é assim mesmo. Ele dá um Antônio Nunes nas câmeras fotográficas. Brrr, destrói tudo. Sai daqui! Me deixa em paz, cara! Aí o Márcio Seixas, que inclusive dubla ele da versão brasileira. Que eu não sei até hoje por que o diretor de dublagem mandou o Márcio Seixas fazer voz fina, cara. É verdade. O Márcio Seixas tá assim, cara, eu vou te matar, Rock. Por quê, cara? O cara é a voz do Batman, velho. A voz mais grossa que tem. Pô, imagina o Club ali com a voz grossa, tipo, eu vou matar você, Rock. Com a voz do Hans Gruber, pô, imagina. Porra, agora... Aí vem a cena de treinamento do Rock, velho. Quer dizer, treinamento, né? Cara, o momento Comic Con do Rock, né, velho? Isso! É uma micro Comic Con aquilo ali dele. Por que ele faz isso, cara? É coisa do safado, do Poli. Porque o que que acontece? É muito engraçado lá nos Estados Unidos. Eles adaptam as coisas pra qualquer lugar. Ele tá treinando num cinema. E nego montou no Hall do cinema um ringue. E tem uma banda tocando o tema do Rock. Tan, tararan, tararan, tararan, tararan, tararan, tararan, tararan, e ele fica, dá dois soquinhos, para, tira foto. Ele dá três soquinhos, para e faz muque. Beija criança. Aí ele tá lá fazendo ergométrica e o Mickey, vai lá, você é um monstro, você é um safado. A mulher, Rock, me dá um beijo. Aí ele, toma, gata. E ele continua, o Mickey, será que eu sou a vaca? Inclusive, um dado interessante, essa mulher que faz essa cena é a primeira esposa do Stallone. Ah, é? É, a primeira esposa dele. Aí ele, será que é essa vaca? Ele faz assim, te dou uma porrada na tua cara. Se concentra, garoto. Aí ele fica naquela esculhambação, velho. Porque como o Brunão fala, é qualquer nota aquela cena de treinamento do Rock, velho. O melhor velho é a bandinha tocando a música dele, velho. Como é que eles sabem que ele tem uma trilha, velho? Que porra pois é essa? Pois é. É uma fanfarra. Mas eu tô te falando que é o momento metalinguagem do filme, cara. Cara, não faz sentido, velho, porque assim, em teoria, o Rock, quando tava correndo lá na Filadélfia treinando, ele não tava no Walkman escutando tá. Aí o bicho ficou famoso, aí o Neguinho fez uma trilha pra ele, velho. Que porra é essa? O safado do Poli tá vendendo. Vendendo tudo, velho. Vendendo a camiseta do Jurassic Cast, velho. Cara, ele tá vendendo a camiseta do Jurassic Cast, tá vendendo caneca, bottom, ele tá vendendo cueca do Stallone, luva, ele tá vendendo negócio de comida. Até o OB ele vendeu com a cara do Rock. Até aquela era coisa do Poli, velho. Agora o Poli nesse filme tá um pouco apagado, né? Tá, ele, apesar apagado do filme começar com ele, né? É, o filme começa com ele lá numa cena de raid e depois ele meio que some, né? Não, e na minha opinião, começa com ele e começa muito bem, porque é uma cena, é um diálogo interessantíssimo que ele tem com o Rock. É, verdade. Mas mesmo assim é só aquilo, né? Depois o Stallone deixou, deixa pra lá isso aí. É, não, ele explora um pouco daquela coisa, daquela mágoa que o Poli tem da vida, né, cara? Do Poli, que o Poli vira e fala assim, porra, você é o foda. E eu sou o quê? Nada pro Poli? Ele ainda falando assim, nada pro Poli? Aí o Stallone, é massa que o Rock vira pra ele e fala assim, olha, eu vou te falar a verdade. Pra mim você não é um fracassado, pra mim você não é um merda, pra mim você não é nada disso que todo mundo fala. Você só é um gordo, preguiçoso, mau caráter. Isso. Aí ele manda porrada em você. Aí o Stallone fica tipo fazendo pose de luta. Fica fazendo manjando dos Paranauê, né, velho? É, fica... fazendo os Paranauê. Com terno chique. Com terno chique. Isso, bem cortado. E é o máximo de conflito entre os dois, assim. Mas é legal, é interessante de ver a questão da inveja do Mickey, né, cara? Inclusive o fliperama que ele quebra foi lançado para o Rock 3, aquele fliperama. Cara, você sabe que um dos meus sonhos é comprar aquele fliperama, né? Porra. Não, isso aquilo ali é coisa pra 20, 30 mil reais, isso é fácil. Pois é, ainda mais esse que já não deve existir mais. Não, aquilo ali deve ser só colecionador. Quem tem não abre mão daquilo ali de jeito nenhum. Pois é, exatamente. Aquilo ali no começo parecia que era só pra dar um emprego pro Paulinho. Parecia que foi forçada pra dar um emprego pra ele. Na verdade, era um jeito de começar o filme. Como é que eu vou começar o filme? Ah, vou começar aqui de um jeito escroto. Aí o Paulinho, me dá um emprego? Aí ele, olha só, pedinho. Cara, ele sai tipo, ô, oh, carro maneiro, hein? Tem um pra mim? Tem um pra mim, velho, olha só. O cara não para, velho. O cara não para, né, velho? Não tem limites. E ele elogiando a Adrian. Ô, senhora Stallone, você tá quase bonita. Ai, Polly, obrigada. Ela fica toda assim, nossa, cara. Não, porque isso é um mega elogio pro Polly, né, velho? Aí o Mickey morre, né, aqui. Isso não é segredo, né, Bruno? É, chega a fatídica luta, né? A luta entre o Clubber Lang e o Rock. O Rock não tá preparado, treinou boneco de pano, né, velho? E, porra, né? Como é que ele vai lutar? Aí ele entra pra luta. Primeiro, antes de entrar na luta, no ringue, o Mickey tem um piripaque lá, porque o Clubber Lang vem chamar ele de velho escroto. É quando ele empurra o Mickey e o Mickey chama ele de quê, miote? Ah, tem que levar esse macaco para o ringue! Olhei, muito bom, parabéns. Na verdade, o Mickey foi peitar o Clubber Lang, velho. Foi dar porrada no Clubber Lang. É, não, porque o Clubber Lang encontra o Rock no meio do caminho e aí já começa a esculachar, entendeu? Aí ele começa a passar mal. E o Rock fica mega transtornado, né? E é uma cena que não faz sentido nenhum, porque o Mickey manda ele ir pra luta, cara. É, não, ele fala, vai pra luta que eu fico aqui e ganhe. E ele vai, só que o Rock fica com a cabeça lá no Mickey, né? E não tinha treinado e aí ele toma um pau federal do Clubber Lang. Mas um pau, assim, como o Rock nunca apanhou de ninguém. Mas, velho, quem que vai subir num ringue com um pai morrendo? Porque o Mickey era o pai dele. Era o pai dele. Quem que vai subir num ringue com um pai morrendo nos bastidores, velho? É por isso que eu tô te falando, essa cena não faz sentido nenhum. É, mas é porque tinha que acontecer. É, entendeu? Tinha que acontecer. É, é muito forçada essa cena, cara. Eu acho... foi muito mal construída, porque não tem motivação, ah, vai lá, garoto, luta. Não, velho, não tem como, eu não tenho a menor condição de entrar num ringue pra dar porrada num cara e tá o meu pai morrendo nos bastidores. Pois é. E aí o filme tenta engrenar um pouco pra aquela parte do drama, porque Rock Balboa, né, o filme Rock é sempre drama, né, é um filme sobre dramas. Eu acho interessante que antes de começar a luta, o Apollo vai lá pra ver a luta, né, e aí o Apollo sobe no ringue pra cumprimentar o Rock e aí vai cumprimentar o Clubber Lang, o Clubber Lang fala... Sai de frente, cara. Tá querendo fazer média, é? Não preciso de nenhum galinha morta bisbilhotando em meu canto. E acabe com essa expressão feia antes que eu apiore na pancada. Quer me bater? Então bate. Vamos, doutrinador. Vamos. Entra, rapaz. Deixa de ser covarde. Bobão. Dá um tapa na mão dele também quando vai cumprimentar. Dá um tapa na mão dele e ele já vira pro Rock e fala... Quebra a cara dele pra mim, por favor. E aí já fica um sweet revenge ali no ar, né? Que sempre é tudo que a gente quer na vida, né? Vingança. É, vingança, move o mundo, né? O Mickey morre, o Rock fica desolado, enterra o Mickey, ele perdeu e não sei o quê. E aí o Apollo chega pra ele e fala, ó, você tem que vencer, cara, você tem que lutar, pedir a revanche e tal. E ele, o Rock a princípio não quer. E aí o Apollo fala, cara, você tem que ir, você deve isso a você mesmo. Você tem que provar que você é o cara ainda. Você me ganhou e agora vai perder por esse babaca? Não. Sei que você falou muito pertinente, porque... Rock, ele fica naquela coisa de não conseguir lutar, né, de não conseguir voltar, porque ele fica duvidando dele mesmo, ele não sabe se ele, o que ele fez até então era real, né. Ele acha que tudo é uma armação, com exceção da primeira luta dele com o Apollo. A única luta verdadeira dele seria o fato dele quase ter morrido, porque na primeira luta dele com o Apollo ele quase morreu. É, a segunda também, né, que ele ganhou o título, que ele, os dois treinaram e os dois lutaram e o Apollo deu o máximo de si e ele ganhou, né. Vem cá, vocês não acham a motivação do Apollo ajudar ele a vencer o Clubber Lang também muito... Nhé? Não, ele tá querendo se provar também de que ele pode ajudar o Rock, que é a redenção dele, né, cara? O Stallone adora esse tema, deixar de ser o vilão e passar a ser o mocinho, né? É o jeito dele lutar com o Clubber Lang, mesmo já estando aposentado. O Apollo tá aposentado. Né? É, quando perdeu a luta, aposentou. Mas nessa parte aí que o Mickey morre, tem uma música que toca, que é o tema do Mickey. É uma das músicas mais tristes que eu já escutei até hoje. Nem bota que eu vou chorar, miote. Que inclusive é utilizada depois no Rock Balboa, o último filme, como tema da Adrian. A Adrian tem o tema dela. Não, não, mas toda vez que ele lembra da Adrian, toca o mesmo, toca esse tema. Ah, toca o mesmo tema, né? Tá toca, certo. Toca o mesmo tema. Aí sobe a música aí, miote. E prepare os lenços, viu? Que a música... Aquela hora que ele joga o... Que ela fica mais forte, né? Que ele joga o capacete na estátua. Porra, aquela ali é de chorar mesmo. Puta que pariu. A trilha sonora desse filme é muito boa. Continua, né, com o Bill Conte. Sim, continua. Continua com o Bill Conte, traz de novo o tema do rock e tal. Isso, traz um arranjo diferente, tudo, né? Variações sobre o mesmo tema, né, pro rock. Mas sempre funciona, né, cara? Agora, uma coisa que a gente tem que falar desse filme e que casa muito bem com a cena onde a gente está, quando o Apollo fala pra ele, você precisa recuperar o olho do tigre. Aí o nego fica assim, velho, o que que o Apollo tá falando, velho? Que porra de olho de tigre é o quê? Aí eu falo assim, aí ele vem reafirmar a teoria que no universo Rock Balboa, quanto mais pedreira for o treinamento, mais campeão você será. Exatamente. Você não vai conseguir nunca ser campeão vendendo marketing lá e tocando musiquinha ao mesmo tempo, entendeu? A música que vai tocar é o Zóio do Bichano, velho. Mas antes do olho do tigre, tem aí a tal academia do Apollo. Ah, pelo amor de Deus, cara. Não, velho, eles chegam... Na Califórnia, eles vão pra Califórnia, cara, pra treinar. Cara, eles vão pra Califórnia, eu não sei que cidade é aquela. É Los Angeles. É Los Angeles. Eles vão pra parte mais pobre de Los Angeles, mas, velho, a parte miserável de Los Angeles. A parada é tão feia que eles não utilizaram nenhum figurante, eles só filmaram o povo na rua, velho. É verdade. Tão miserável, povo desdentado, fedendo, cabelo desgrenhado. É o lugar onde ficava negro, latino, puta e pobre. A Baixada das Pulgas, como diz o Guerra dos Tronos. Eles foram pra lá. Aí eles entram na academia. Deve ser um dos ambientes mais inóspitos da vida. Porque, velho, são 350 blacks. Suados. Suada. A parede tá suada. Até o talo, velho. E eles ficam dando murro. Tudo peito cabeludo suado, velho. Tem um que tá socando. Que ele para de socar no ar, porque ele vê o rock, e começa a pingar suor do sovaco dele, velho. Isso é muito nojento, cara. Isso é muito nojento. E aí o Poli vai entrando e vai falando assim: cara, isso aqui não é da sua categoria, Rock. A gente precisa ir pro outro lugar. Aí o Rock: não, Poli, sossegue aí, velho. Sossegue aí. Deixa eu ser chato, Poli. Não sei nem por que tu veio. Aí o Poli: e eu não tô nem com a minha arma. E ele sai correndo pra, cara, academia. É muito escroto, eu não gosto deles. Aí o Rock vira pra ele e fala assim: você já parou pra pensar que eles também não gostam de você? Aí o Poli: eu? O que que eu fiz pra eles não gostarem de mim? Cara, é muito escroto, velho. Cara, ele vira pra Talia Shire e fala assim: depois fala que eu que sou o Tantan. Não, é muito, cara, escroto, é muito, cara. Chato, aquela academia do Apolo. Tava falando umas merda bem preconceituosas. Aí o Apolo: porra, meu irmão, quem é esse cara chato que tu trouxe? Aí ele: velho, se preocupa não, você leva 6 anos pra se acostumar com ele. Aí ele: eu não tenho 6 anos, o Apolo queria dar porrada nele, velho. É muito escroto. Mas o Rock tá nesse esquema aí, mas ele ainda não consegue se concentrar e tal. O Apolo quer treinar ele do jeito que o Apolo foi treinado, né? Ensinar pra ele a velocidade que o Apolo tinha e tal. Porque o Rock, na verdade, ganhou do Apolo pela resistência, né? Pura e simples. Porque ele era muito resistente, tomava muita porrada e não caía de jeito nenhum. E o Apolo não, o Apolo é, pô, o atleta perfeito, né? O cara, pô, mega rápido, veloz, forte e tal. E ele queria treinar o Rock para que ele chegasse nesse nível finalmente, né? Só que o Rock tá com a cabeça lá no: ah, eu sou um fracasso, não sei o quê. E aí tem a cena lá na praia, depois do Rock não ter conseguido alcançar o Apolo na corrida das Poderosas, né? Porque o Apolo tá com a roupa que puta que pariu, né, velho? O Apolo e o Rock, né, velho? O Apolo e o Rock de shortinho, cana longa e top, mostrando a barriguinha. Quem que vai treinar daquele jeito? Com gola rolê, porque o Apolo tá com gola rolê. Aí ele pegou uma camisa que tinha gola rolê, cortou as mangas, ficou com os bracinhos de fora e cortou a parada um palmo acima do umbigo, cara. Ele tá de top, igual o Bruno falou. É um top, velho. Cara, é ridículo. E aí ele vai correr assim, velho. Ele vai parando de correr, cara. O bicho literalmente não está com a menor vontade de estar ali. Não, parecia eu correndo, velho. Aí o Apolo, aí ela fala: que houve? Aí o Apolo: ó, ele desistiu. Porque o que aconteceu é que ele desistiu. E aí segue um diálogo muito confuso, na minha opinião, cara. Pra caralho. Porque eu não entendi direito aquele diálogo. Sério, eu Rock é um filme cheio de metáfora. A vida vai te bater. O que importa é você, quanto você aguenta apanhar, é você apanhar e não se ajoelhar. Pô, a gente entende essas metáforas. Mas, velho, ficou um diálogo tão sem sentido entre o Rock e a Adrian. Ela fala assim: posso falar com você? Eu quero lhe perguntar uma coisa importante e quero que me diga a verdade. Por que veio pra cá? Simplesmente eu não quero mais isso. Se acabou porque você quer que acabe, tudo bem. Eu quero. Só que nunca desistiu de nada desde que conheço você. Eu não sei o que você quer que eu diga. Você quer saber como foi que aconteceu? Como tudo era tão bom e ficou tão ruim assim? O que ficou tão ruim? Diga-me o quê? Eu estraguei tudo, não pensando por mim mesmo. Não entendo por que Mickey não me disse como estavam as coisas desde o início. Ele não tinha que me carregar e mentir para mim e me fazer pensar que eu era melhor do que realmente sou. Ele nunca mentiu. Aquelas lutas não eram legítimas, não eram, Adrian. Eu nunca lutei com alguém que fosse de primeira. Havia sempre algum truque para eu manter o título por mais tempo do que eu merecia. Será que você entende o que eu quero dizer? Sim, eu entendo, sim. Mas tem que entender que ele te amava e que era dever dele te proteger. Mas essa proteção não me ajudou em nada. Só fez piorarem as coisas. A gente acorda após alguns anos pensando que é um vencedor quando não é. Aí vê que é um perdedor. Eu não teria mantido o título por muito tempo, olha. Mas e daí? Pelo menos teria sido a verdade, Adrian. Mas foi a verdade. Não é verdade se você não acredita no que você é. Eu não acredito mais em mim mesmo. Será que você entende? E quando o pugilista não acredita, é o fim. Tá acabado, liquidado, fim de tudo. Mas não é o fim de tudo. É o fim de tudo. Por que não me diz a verdade? O que você está querendo saber, Adriano? Você quer saber a verdade? A verdade é que eu não quero perder o que eu tenho. No começo eu não me preocupava com o que me acontecesse, ia pro ringue, me arrebentava, eu não ligava. Agora eu tenho você, tenho o garoto, eu não quero perder o que eu tenho. O que é que temos que não pode ser substituído? O quê? Uma casa, temos carros, temos muito dinheiro, temos tudo menos a verdade. E qual é a verdade, droga? Eu tenho medo, tá legal? Quer ouvir a verdade? Você quer que eu me abra? Eu tenho medo. Pela primeira vez na minha vida eu estou com medo. Também tenho medo. Não há nada demais em sentir medo. Ah, sim, pra mim há. Por que? Você não é humano? Eu sei lá o que, que eu sou. O que sei é que sou um mentiroso. E por causa disso, o Mickey não está mais aqui. Você não o forçou a nada. Ele era adulto e fez tudo o que tinha que fazer. Não tem o direito de se sentir culpado pelo que aconteceu. Não tem. Você era o campeão. Fez aquilo que se esperava que fizesse. O que eu e todo mundo achávamos que devia fazer. E as lutas não foram para valer. Você foi protegido. Eu não acredito. Mas não importa que eu acredite, porque é você quem tem que levar o medo por aí dentro de si. Medo que todos irão lhe tirar as coisas. Medo que você será lembrado como um covarde, que você não é mais um homem. Bem, nada disso é verdade. Mas não importa se eu lhe disser. Não importa, porque é você que tem que resolver isso, que se livrar. Porque quando toda a fumaça tiver se dissipado e pararem de gritar o seu nome, seremos só nós. E você não poderá viver com isto, nós não poderemos viver. Porque irá te incomodar pelo resto da vida. Veja o que está lhe causando desde já. Apolo acha que você consegue. E eu também. Mas você tem que fazer pelas razões certas. E não por Mickey. Não pelas pessoas. Não pelo título. Não pelo dinheiro ou por mim. Mas por você. Só você. Só você sozinho. E se eu perder? Aí perdeu. Mas pelo menos terá perdido sem desculpas. Sem medo. E sei que poderá viver com isso. Como é que você ficou tão durona assim? Eu vivo como lutador. Te amo, Adrian. Eu te amo. Aí ele admite que tá com medo e automaticamente fica com vontade de lutar. Isso. É muito escroto, velho. Cara. É muito sem sentido mesmo. O que, que você achou, Mion? Eu só sei que ela tá ali pra botar ele pra lutar de novo, eu só pensei nisso. Isso, é, exatamente. Se ela tivesse chegado pra ele falando assim, ô 02, o senhor vai ficar com nojinho agora? Se ela tivesse dito isso, também resolvia. É, tipo assim, ele vire homem. Isso, seja homem. Seja homem, rapaz. Se tivesse chegado pra ele e falado assim, o conceito de estratégia... Velho, se tivesse pego ele, encostado na parede, dado 3 tapas na cara dele e falado, você é moleque. Você é um moleque. Tira esse top. Tira esse top preto. Você é moleque. Pronto, tinha resolvido também. Aí ele se empolga e começa a treinar mesmo. Pois é, mas assim, tudo bem que mesma coisa estando esculhambada do jeito que foi feita, né? Do jeito que foi colocada ali naquele momento. Ainda é legal você ver o personagem tendo que lidar com aquela questão do medo, né, cara? Porque parece piada, mas, porra, a gente tem determinados momentos da vida que o medo empaca a gente, literalmente. Principalmente no momento em que a gente começa a duvidar da gente mesmo, né? Teve também ali toda a questão da perda do Rock, perder o pai, né? E muito traumatizante, né, pra ele. É, a perda, o medo... O pai ter mentido pra ele e tal, né? Eu chamo de pai, mas é o Mickey, mas enfim... Não, mas é, não, o pai eu dele. Trato como pai, é o pai do Rock. Então é tudo isso. Né? E aí juntou tudo, mas eu acho que no roteiro o Stallone acabou não conseguindo dar um desfecho legal pra isso, sabe? Foi tipo só um para de merda e vamos enfrentar, sabe, a vida. Eu acho que é porque ele não tava vivendo aquele momento. É verdade. O Stallone não tava com medo, velho. Ele não sabia fazer um diálogo de medo. Ele tem um diálogo de medo que é incrível, que é no primeiro filme, quando ele vira pra Adrian e fala assim, eu acho que eu não vou lutar. Que a gente falou no nosso antológico programa sobre o Rock 1, que ele fala assim, ela, por quê? Você tá com medo? Ele falou assim, por que será que eu não quero lutar? Você lutou, você brigou tanto por isso? Ele falou, não, mas eu tô com medo. E se eu não chegar lá? Pô, isso aí é a dúvida, né, que permeia e tal, não sei o quê. É muito melhor do que esse diálogo sem sentido que parece uma coisa tirada de algum livro de autoajuda bizarro, velho. É verdade. Você tem que fazer isso por você, Rock. O que que você quer? Se você falar que acabou, acabou. Mas não acabou. Mas não que... vai ser você. É, o que importa é o Joanete e a criatura e o Lago Ness. Aí ele, medo. Aí ele se abraça e começa. Aí eu fico assim, eu não entendi. É, pois é, meio assim mesmo. Mas enfim, o que importa nessa hora é que sobe a música e as cenas de treinamento, velho. Que é o que a gente esperou o filme inteiro, cara. A famosa montagem, né, cara, da cena de treinamento, né, velho? Que é tudo que a gente quer ver num filme do Rock Balboa, né, cara? E vou te falar que é fraca, viu? Ah, não, eu acho legal. Eu gosto dele fazendo aquela dancinha dele. Pô, aquela dancinha é muito maneira. Aquela dancinha com a bola, aquela gingadinha. Aquela dancinha com a bola, aquela gingadinha, velho. Pô, botasse uma bola ali, ele chutava, fazia um gol. É porque a estratégia do Apollo é boa. Falou, olha assim, você agora não precisa mais ser um saco de pancada. A gente vai te ensinar a desviar dos golpes do outro. E ele vira tipo The Flash, velho. É escrotíssimo, vira. Tanto que ele emagrece. Os caras falam, pô, ele perdeu, foi massa, cara. Ele tá magrinho. Ele perdeu 6 quilos da última vez que ele teve aqui. Porque ele treina alongamento, explosão, né, de porrada e velocidade. Ele treina só velocidade, cara. Agora, ele não sabe correr. Não sabe. Puta merda, é muito feio ele correndo. Ele tinha que ter entrado na escola do Tom Cruise, velho. É mesmo. Pô, mas no Rock 1 ele corre bem. É porque não mostra de frente. Só mostra de lado. É, nesse filme. Pegaram ele de frente. Pegaram de frente, rapaz, é muito feio. De frente ele balança as bochechas. Então nada a ver aquela cena entre o Rock e o Apollo Creed correndo. Aí ele vence o Apollo Creed e eles começam a... É, nós somos crianças. Pular igual dois cachorros, velho. Quando você solta os dois cachorros na água, eles ficam desse jeito, velho. Aquilo ficou muito feio, velho. Sem contar que ficou muito gay aquilo. Ficou homoafetivo pra caramba aquilo ali. Velho, eles ficam jogando água pra cima, cara. Isso, que jogando feio. Aguinha, é. É muito escroto. E assim, a gente tem que dar graças a Deus que nessa hora o Apollo não tá de top. Ele botou uma camiseta. Porque, velho, se ele tivesse de top ali, velho, era só tirar e ir pro abraço. É nítido que o Calweras tá muito constrangido naquela cena. Totalmente, velho. Ele dá um sorrisão amarelo, você viu? Ele. Ele dá meio abraço no Rocky. É. O Stallone que vem todo cara, me abraça, você tá tão musculoso. E ele é, tá bom, velho, tá bom. Segura tá aí, nigga, segura aí, porra, para aí, o pessoal tá vendo, porra, o Adrian tá gostoso. Tu já me fez usar top nesse filme, velho, tu quer mais o quê? Aí vai pra uma luta final e é aquilo que a gente quer ver, né, pancadaria, né? É a luta que eu mais gosto de todas. De luta, na verdade, não de cena ou de como foi filmado. Pra mim, é mais impactante, é mais emocionante. São as do Apollo e tal, com certeza. Mas essa, assim, a luta pela luta, eu quero ver a porrada, e essa é a que tem porrada. Essa é as porradas secas, né, velho? Caraca, velho, porque começa o primeiro round, eu acho que o Clubber Lang não acerta um soco no Rock. Não acerta, não. Não acerta nenhum. Velho, o Rock vem com gosto de gás, velho. Ele vem igual o Flash, cara, e detona o Clubber Lang. O Clubber Lang termina puto o segundo puto, do primeiro round. Lá, porra. O engraçado é a dublagem do Macechas. Vamos separar. Ei, separar. E grita, esperneia, é sensacional. Está prometendo muito esta luta. Me solta. Eu vou te matar, cara. E aí tem uma hora que o Rock começa a levar porrada. Vem, dá porrada. E ele começa a apanhar. Aí o Apollo Creed vira pra ele e fala assim, o que você tá fazendo? Eu tô cansando ele. Isso, eu tô cansando ele. Que estratégia, velho, de que merda. Que estratégia, me bate até você ficar cansado. Se arrebenta, velho, pro outro ficar cansado. E aí no terceiro round ele vai lá e ganha a luta, velho. Ganhou em 3 rounds. É, não, e ganha a luta, vou te falar, viu, que... E o super combo no final. Cara, porque ele dá um soco que ele cai junto com o Clubber Lang. É, velho, só faltou ele falar Meteoro de Pegasus ali, cara. Só faltou um cólera do dragão ali. Isso, exatamente. Caralho, velho. Capota, e aí ele pula pra cima. E aí é Yo Adrian, I did it again. E acaba. Cena final da luta que diz que ele ganhou é muito novela da Globo, cara. Porque tá a Adrian do lado de fora do ringue, abraçada no Rock. O Rock fazendo pose de Popeye, velho, assim, mostrando o Mookie. E os outros amiguinhos, assim, sabe? Tipo, parece. Sério, só faltou entrar o He-Man e dar uma risada, velho. Só faltou entrar o He-Man e falar isso aí, amiguinhos. Até a próxima. Aí tem um epílogo que é muito legal. O Apollo vira pra ele e fala assim, ó, você tá me devendo uma. Que ele ia treinar o Rock. Aí o Rock, ah, mas eu tô te devendo o quê? Quando chegar no horário, no momento certo, eu te falo. E o que o Apollo queria era uma revanche meio que... Uma revanche velada. Velho, vamos tomar uma serva e trocar uns socos. Que diversão, né? É, e aí aparecem eles dois só de cueca, com proteção de sexo. Aí chegou o Apollo e faz ding, ding. Nossa, é muito gay aquilo, né? Velho, aí começa... Aí ding, ding. Aí eles se socam, aí o filme dá um freeze, né? Para, e faz um fade pra uma obra de arte incrível, que aquela, incrível. Aquela pintura existe. Incrível. Que inclusive tá no Instagram, tá com o Stallone, se eu não me engano, aquela pintura. E aí começa a tocar Eye of the Tiger, e aí é o começo do fim pra saga Rock, né, bicho? Isso, porque o quarto filme, olha, eu já vou avisar vocês, ano que vem, Rock 4, não me chame. Cara, mas é muito bom. Não, meu bom, Rock. Pô, não, vamos fazer, sim, claro que não. Não, é isso, pô. Não. É muito bom. God, é please, bom. No. É bom pra caralho. Você não é tão bravo. Não é tão bravo. Anda. Cadê a força? Anda. Mano, cadê a força? Tá louco, cara? Você tá louco, cara? Sou, sim, eu sou louco, sim. Você é louco, cara? Você é louco? Você não tem medo? Esse cara é um idiota. O inacreditável, Balboa. Como pode ter se recuperado de uma surra dessa? Que diabo está fazendo? Preste mais atenção, preste mais atenção! Olha, é uma estratégia, eu sei o que estou fazendo. Não, você não sabe o que está fazendo! Ele tem que vir para cima de você não, agora, você é o campeão! Ele é um galinha morta! Se lutar de igual para igual com esse cara, ele te mata. Não adianta querer bancar o machão e levar pancada na cabeça. Não faça isso, não faça isso! Ouça, não desperdice seus golpes. Você é o campeão. Não tente derrubá-lo com um soco. Use a cabeça. Você vai ter que cansar. Ele está no pátio. Eu sei o que estou fazendo. Eu juro que sei o que estou fazendo. Não me diga o que você pensa. Vai lá e lute, Rock. Olho de tigre, entendeu? Olho de tigre. É. Bate lá e acabe com ele. Ele é apenas um homem, Rock. Sou um homem, certo? Tudo bem, vamos lá, boy. Vamos lá. Seja mais homem que ele. Vá pegá-lo, olho de tigre. Olho de tigre em cima e embaixo, dos dois lados. E começa o terceiro assalto. Um assalto difícil a esta altura. Ele começa lento. Os pugilistas se estudando. O assalto é meu. O assalto é meu. Eu vou derrubar você, cara. Vem. Eu vou te derrubar. Você é meu. Você é meu. Vem, então. Eu vou te pegar, cara. Eu vou te pegar. Então vem. Pode tirar. Eu vou te pegar. Ora, parece que Rock agora está tentando uma reação. Eu só não consigo entender como ele ainda está de pé. É, mas parece também que só ficou na tentativa. Porque já o seu adversário continua surrando com vários... Vamos sair daí, Rock! Caia fora daí! Vem, vem. Acerta ele, acerta! Vem. Isso. Mais força, vem. Anda. Deixa eu ver. Isso, vem. Vem, Bobão. Vai. Ele está sendo morto. Não está sendo morto. Ele está ficando furioso. Anda, o mundo inteiro está assistindo. Me bota nocaute, vamos. Me bota nocaute. Anda, mais forte. Não consegue bater mais forte, não. Mais forte, vamos. Não! Afaste-se! Acerta ele agora! Vamos, Rock, manda nele! Vai! Vem, mamãe bate mais forte que você, negão, vem! Mostra que tem força, vamos ver se você treinou mesmo! Isso, bate mais, bate! Mais força, vem, vamos! Tu tá com fome? Tu tá fraco? Eu não come com você! Vai, Rock! Mostra que tá forte! Isso, anda, anda! Agora sim começam a acreditar em estratégia. Ele está tentando cansar o Clubberlé. Vem! Você está vendo como o Balboa cansou? Eu. Rock está com excelente esquiva, um tremendo jogo de cintura. Agora Rock castiga Clubberlé. E vai atingindo sempre a linha da cintura. Seis, sete, oito, nove, 10. Acabou! Rock é o novo campeão de todos os pesos, novamente ele se deita no ringue. Inclinando-se, reza agora e bate no piso. Aí está ele, o novo campeão mundial absoluto, Rock Balboa. Conseguimos! É um retorno incrível, Rock está exausto. Senhoras e senhores, o vencedor por nocaute. Você está bem. Mais incríveis voltas da história do pugilismo. E mais uma vez, campeão mundial de todos os pesos, o garanhão italiano, Rocky Balboa. Vai lá, Miote. Olho do tigre, Miote. Faz o olho do tigre. Faz o olho do tigre, Miote. Tô fazendo. É, uma coisa que a gente precisa falar do Eye of the Tiger, que é a música emblemática do filme, e ela concorreu ao Oscar como melhor música, melhor canção, né? Mas não ganhou. Mas eu acho muito boa. Não, eu também, apesar de eu não entender absolutamente nada do que eles estão cantando. Não, não tem, assim, a letra é moda caralho também. É, eu não tô entendendo nada que eles estão falando assim. Esse é the Eye of the Tiger. Eu não sei, eu nunca consegui entender o que aquele cantor tá cantando. É, cara. Mas não quer dizer nada. Que porra é olho do tigre, velho? Que porra é olho de tigre? Agora a melhor coisa do Hulk Hogan. É a filha dele. Tinha uma. Ele fazia um reality show, vocês sabiam, né? Eu não lembro qual é o nome, era, eu acho que era Thunder in Paradise. Não lembro não. Era sobre a família toda. E tem um episódio, eu vi só um episódio, horrível. Era muito chato. Essa filha dele, vagabunda, gostosa, caralho. Olha a cara dessa puta, velho. Vestida mulher de couro de cobra. Nossa senhora. E aí o namorado tá dormindo na casa com eles. Aí ele fala assim: ó, você vai dormir lá embaixo, minha filha vai dormir. E a filha dele dormir em frente ao quarto dele. Aí ele faz uma barricada em frente ao quarto da filha e bota cadeira, sofá, travesseiro, panela. A filha dele vai fazer xixi, velho, de madrugada. Ela, que merda é essa que tá aqui? Cara, foi o único episódio que eu vi, velho. É muito ruim. Se você quiser arriscar aí, arrisca, porque vá pra sua conta e risco. Eu não sei se durou uma ou duas temporadas. Foi muito pouco. Eu sou fã de WWF, acho foda pra caralho aqueles brutamontes se dando tapa de mão fechada, velho. É muito bom. Eles dão tapa e cada tapa que eles dão, eles dão um chute no chão. É muito bom, foda. Cara. Bah, explode aquilo ali. Sério, olha só. Se a gente for pros Estados Unidos, todo mundo junto, vamos pesquisar onde é que vai ter uma luta dessa pra gente ir assistir, velho. Tá bom. Eu quero ver o Coruja. O Coruja, velho. Imagina o Coruja, beleza? Ele nem é empolgado com nada. Eu quero ver o Coruja. Não, o Coruja vai entrar, vai comprar aquelas mãos gigantes, vai comprar... Vai fazer cartaz. Vai. Thunder Lips, I love you. Isso, vai escrever no, na barriga, assim, Thunder Lips. Não sei o quê. Esse é o cenário que o Rock tá, e aí nós temos a inserção. Como é que eu vou chamar ele? Indígena. Acho que pode falar assim? Não, tu não pode, porque é racismo. É racismo? Não é cor, não? Não, mas você não pode chamar um... Ah, então tá, então vamos lá. Desculpa. O indígena. Não, velho, não pode ser não, velho. Ai, caralho, então deixa eu chamar outro aqui. Lucélia, qual é a etnia do Mr. T? Negro! Exatamente. Então é Lucélia... Negro! Indígena. Entendeu, gente? Por que indígena? Sinceramente, eu não sei e não quero saber. Pra tomar raiva dessa pessoa. Que isso, bicho? Que isso, velho? Que isso, Bruno? Pra só subir, você ficou fazendo cosplay de jumento? Caramba!